8888, vento Solos 27, livre a pista pela direita, frequência do Solos 1, um decimal 9. Direito, desamado, no 8888. Estava uniforme, prossiga. Autorizado, acionamento, chama para o táxi, Mike Bravo uniforme. Salvador, gol no 888. Gol no 888, prossegue via Alfa Juliette 03. Alfa Juliette 03, gol no 888. Onde aproximar para o pátio da, do Graé? Sem interferir com o eixo de aproximação da 10 e da 17 e sem interferir com a cabeceira 35. Só confirmando, a intenção do guardião é o pátio da Abaité, não é o pátio do Grael, o pátio da Abaité é o pátio 5. Ciente, tem condições o guardião 07 sem interferir com a cabeceira 35 e o eixo de aproximação da 10? Afirmo, tem condições. Autorizado então, pátio 5, guardião 07, sem interferir com o eixo de aproximação da 10 e com a cabeceira 35. Autorizado, sem interferência com os eixos da 10 e 35, guardião 07. O Bravo Kilo Whisky, decolado aos 29, informe se tem condições de cruzar no primeiro terço da pista 10. Cruzando o cruzamento da, do campo, reporta eixo 1028 livre, o Bravo Kilo Whisky. Cruzando 180, Chané 63, 12. Chané 63, 12, submantendo 350, saída. Aí, 350, submantendo 350, chama no centro, 12545, alternando 12085. 2545, 2085 agora com centro, Chané 63, 92. Obrigado, você. Boa, bom dia. Como tráfego efetuando a aproximação direto para o pátio 5, é um Eco Charlie 35, o India November Alpha. Dan 3663, o vento no 30 graus 099, autorizado a decolagem pista 10. Bravo que o Luiz que controle 119 decimal 35. Ah. 9085, ali mantém pista 10. Informe em rodatório. 07, seu solo 32. Estacionar frequência livre. India November Alpha controlando 19, seu solo 35. 19, 35, India November Alpha. November Alpha, submantenha mil pés contra o visual do corredor Axé. Subindo para mil pés e contra o visual do corredor Axé, Índia November Alpha. Salvador, Bravo, que é o Índia, decolou da 3663, decolado aos 32, controle 1, 99, decimal 35. 19353. Tudo bem, eu tô mantendo escuta a arma. Mantenha a sua escuta tá cruzando 2300. Tá 3663, tudo manter 360, sai da árvore. 360, sai da árvore, 3663. Charles Alco Campo, Vitor Índia Juliette. Confirme para o controle. Vitor Alco Campo, Vitor Índia Juliette. Gente, chama em torre, 118.6. 18.6, é grato, bom dia. Salvador, bom dia, Papa Tango, Victor India Juliette. Victor India Juliette, autorizado final da 17. Reporta 3 milhas final da 17, Victor India Juliette. Reportará 3 milhas da final da 17, Júlio. Gol 9085, vento 140 graus, 09 nós, que negar no 096, autorizado decolagem, pista no 0. Sim, decolagem pela no 0, gol 9085. Prossegue via Pátio Índio Alfa no ponto de estela 118.6, altímetro 1016. Tem bom voo, Tripi. Lado 5891, após a passagem de tráfego da Tripi Itavada, autorizado posto no 08. Após o tráfego, autorizado posto bem, 5891, chá por trás. De 3 milhas da 17, Victor India Juliette. Victor India Juliette, vento no 30 graus, 09 nós, que é na Gauna 0, nome autorizado, pouso pistão no 7, o Victor India Juliette. Ele pouso na 7, Billy. Mike Bravo Uniforme, mantém ponto superado no 7, Mike Bravo Uniforme. Gol 9085, decolado aos 36, controle 199, decimal 35. 0935, agradecido, 9085. Espera, pronto, decolado. Trip 5221, ali mantém pistão no 0. Ali mantém pistão. Cadastro, mantém 360, saída da EL. Autoridade valida. Presidente Letra 360, voo 905. Desse mantenha 050, chegada à área, ajuste o cima de 1016, ação de edificação. Entendeu, 1016, identificou, descendo ao 050, bom, no 982. Afim. Bravo Uniforme, livre ingresso, pistão no 7. Reporta alinhado e pronto, cabeceirão no 7. Mike Bravo Uniforme. Victor India Juliette, solo aos 39, autorizado táxi até o pátio da... correção, até o pátio 4. O Victor India Juliette. Trip 5221, 221, neutralizado decolagem, pista 10, vento 130 graus, 109. Trip 5521, decolado 240, controle 199-135. 119-35, Trip 5221. Chama centro Recife, na frequência 1288, alterna 1260. No zero. No forte, mantém pista no 7, mantém cabeceira no 7. Xené 6250, ação de educação, chegada Mari, vê se mantém a 050, ajuste o altímetro 10, 16. Gol 9982, vê se mantém a 2000 pés, ajuste 1016, informe o final do procedimento, LS3. 2000, você pode ter Zulu Papa Serra, controle. Linha Novembro Alfa Ciente, informa para o regresso. Você tem frequência livre para a coordenação e eu não tenho tração informal. Controle o trip 5221, regulou cruzando à direita. Trip 5221, no contato radar na decolagem, sube e mantenha 200, saída da arma. Sai da árvore para 200, 5221. Net Tango Zulu, prossiga. Autorizado o táxi até o ponto de espera da piscina 7, reporta para cruzamento Juliette Tango Zulu. É 250, seu número 2 na aproximação, inicia redução para 250 nós. O tráfego precede está com ground speed de 280 nós a 10 milhas da sua frente. Gol 1982, velocidade indicada. 7. Mike Bravo Uniforme, vento no 40 graus 099, autorizado a decolagem, pistão no 7. Para Guarulhos, autorizado nível 360, decola da 10, saída Arbor, transição Eletra, onde intercepta Terzulu 21 e prossegue conforme rota. Após decolagem, curva à direita. 5137 ao transponder, 11935 a frequência de controle. Autorizado Guarulhos, nível 360, decola aqui, transponder 0, para curva à direita, a bordo de contesta. Protegimento correto, chama para um prepúcio, confirma o gate. Mike Bravo, uniforme, decolado aos 4-5, tem condições de agilizar sua curva para sair da Momo, para liberar o eixo da 1-0? Nós estamos agilizando, senhor. Mike Bravo, uniforme. Ciente, Mike Bravo, uniforme. Zulu, Papa 7, está autorizado voar direto, o Freire de Santana, 075, na escuta do controle. ...02704, acima de educação, Mateus 090, voa na proa da posição Itapa, informa o ponto da descida. Bravo uniforme, agilizando o cruzamento do campo, reporta o eixo da 1028 livre, por gentileza. Último, reporta cruzando o eixo da 1028, já está cruzando 3 mil pés. O Mike Bravo uniforme, controle 199, direção ao 35. 935. Controle, bom dia, Mike Bravo uniforme. A sua escuta sair da moto. Mike Bravo uniforme, nível 180, na saída bom, Cosmomo, contato radar estabelecido na decolagem. Mike Bravo, short, deixa Web 5811, autorizado a decolagem de pistão 0, vento 130 graus, 109. Fiz decolagem iniciando 5811. Nós estamos falando aqui, 117, 117 pessoas a bordo, com 4 horas de autonomia, só alternando o caminho. Prossegue via Pátio Índia e Alfa, falando no ponto de espera, 108.6. O altímetro marca agora 1016, tem bom voo e até a próxima, 3859. Entrando, Pátio Alfa, ponto de espera 1262 e aproveita o descanso 1262. Eu também. O Juliette Tom Zulu sai do tráfego da tarde da parte 3, quando lá no cima cola pronto para a copa. Muito bom dia, prossiga. Está autorizado o voo local no teste com sobrevoo em Valência, nível 040. Decola na saída Coral por 10 milhas, sob coordenação com controle. Aciona por gentileza no transponder 0127, 119.35 a frequência de controle. No 1 no contato radar, sobre mantendo 360, saída Arbor. 360 na Arbor, 58 no 1. Só. Antitaxe, 118.6, o altímetro marca agora 1016, até a próxima, Silêncio. Autorizado, vou descido até 2 mil pés, ajuste 1016 em forma estabilizada. 2000, 0 BR, estamos no Luta Autorizado Aracaju, 090, decolada 10, sai da Puca, jama direita, após decolagem, curva esquerda. 0253 é o transponder, 11935 é a frequência do controle. Correto, acionamento a critério, me chama para o obstáculo. TAM 3859, tem condições de alinhar e decolar de imediato? Afirmativo, TAM 3859. 3859, vento 140 graus 08 nós, autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero. Gol 1982, passando externo, baixado, travado, deu campo à vista. Gol 1982, continua a aproximação, aguardando autorização para pouso, aeronave taxiando para cabeceira para iniciar a decolagem. Paciente, eu vou 1982. O 5819 poderia voar direto altitude? Eu prefiro da saída, está autorizado voar da presente, eleva, certo? Tá joia, eleva, já ajuda, obrigado. A 250 completo sinal, chama Itoi, 118.6. 86, já. Graus 8, nós, autorizado, pouso pistão no zero. Pouso autorizado, 990, gol 9982. 3859, decolado 52, controle 199, decimal 35. Bom dia. Meia 250, continua a aproximação, aguardando pista livre, reporte trem baixado checado. Está baixado travado, 6250. Seguinte, aguardando pista livre, 6250. Aguardando. 360, sai da árvore. 360, árvore. Pode. Uno 982, solo 53, livre a pista via Taxiway Fox, com controle de solo 121 decimal 9. Livre na Fox, 219, vou no 982. Oceania 6250, vento 140 graus 08, nós autorizado pouso pistola 0. 240. Restrição 240, 589. Trip 52, 21, voe Vitória da Conquista. Dona 982, prossegue via Alfa Juliette pro 05. Alfa Juliette pro 05, Dona 982. Controle Salvador, bom dia, só 3859. 3859, prossiga. Você está de voar obtuso, está presente? Estou autorizado, voar leva. Voa leva, está 3859. A 250, solo 56, livre a pista pela direita, frequência do solo 121, decimal 9. 219, ao livrar, também é 5221, chama o centro Recife, 1288, alterna 1260. Solo Oceania 6250, bom dia, livrou, me escuta. Oxa, prossegue via Alfa Juliette 02. 02 via Alfa e Juliette, Oceania 6250. Prossiga, Bravo Twist. Obrigada, número 510, Bravo Twist. Cinco nove, restrito nível de voo 240. Restrito 240, PAN 3859. 3859 e 240.